Hotel TP 5595 com 56 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna por seguro, está pronto para o táxi. Redal táxi, Apache, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-1-8-19-95, ajuste 1021, TP 5595. Livre, táxi via Pátio de Alfa, no ponto de espera, chama a torre 118-95, sente o ajuste, torna 0203-5595. Tá 3198, vai manter a posição de Tan Juliette, aguardar a passagem da TR da Trip, após prossegue para o 02. Após a TR da Trip para o 02, tá 3198. Paulo, bom dia, tá 3896. 3896, atualizado, Alfa, chama Tan Juliette. Alfa, chama Tan Juliette, 3896. Ô Paulo, tá 3198? Beleza, Omega LS, 1-2-6-0. 90 com 15, livre pouso, baixo travado, 4207. Torre, Omega 1-0-3. Prossiga. Após o azul, só tem condição de aliar e decolar de imediato, assim, antes do outro tráfego atrás do azul. Por gentileza, mantém a posição de, do 62 aqui, na 62, na presente, para ingressar o TAN 3898 para o 02 aqui, o senhor vai perder a prioridade na decolagem, não, ok? Ok, então aguardando a passagem do TAN 3595. TAN 3898 para o 02. Ok, obrigado, controle, obrigado, Trip. Salvador, bom dia, Gol 1260, vai passar o externo visual, trem baixar travado. Gol 1260, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando, 1260. Gente, prossiga o 3595, ponte para 1895. Ponte para 1895, gente, pode ir. 1735 vai reportar na linha, matando o Zulu. Autorizado já o cruzamento da pista 1735. 4207 aos 38, direita, 1219. A direita, 1219, 4207. Total 9911, chama Recife, frequência 1268501254. 1260, pouso autorizado no 50 grau, 59. Tem livre o pouso na 190, com 1260. Segue para 62, 62, 3296. Azul 4207. Azul 4207, prossiga no táxi, via Alfa, chama antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, Azul 4207. Se fizer acionamento, chama para o táxi o Juliette Bravo Delta. Boa 2, 960, Solo Oscuado, aí está direito no 219. Direito no 219, bom, 260. Papa Romeo Lima Alfa Yankee, desceu 2000 pés, ajuste 1021, chame o localizador. 2000 pés, 1021, no Lima Alfa Yankee, depois entrar no localizador. Solo, bom dia, Gol na 260, livro aqui. Gol 260, você é táxi de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Gol na 260. Adicionei 6140, 190, 315, 9, decolar autorizado. Iniciando 90, 6140. Salvador, trip 5595, ponte espera retaguarda do Gol. Tente trip, mantenha. Mantenha. Rotei 97, alinhar e manter. Nosso tango retaguarda, Juliette, tango de louco. Juliette, Juliette, tango de louco. Pois é, a torre. Na escuta, 02. Estou visual, comandante, chegou. Confirma, hein? O nome do comandante? Comandante Capitão Reinaldo. Gente, decola os 4-2 pro Nordeste e agora transferência, guardião 02. Pro Nordeste, aguardando transferência, 010. Aos 4-2, 128, Goiás. 208, boa tarde, bom trabalho, senhor. 400. C61, 40, Janeiro, cruza 2-300 para o 350, boa tarde. Chané 6140, contato radar, Serapuca. Boca, 4-0. Trole, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, na escuta para o regresso. Escuta para o regresso, Guardião 02. Zulu, informação Oscar, ajuste 021, não guarde meu tipo de acordo. 397, decolagem autorizada, 970, 15 mais. Valeu, decolagem de bola, 397. Segue o Roberto Azul, via Juliette, portão 08. Via Juliette pro 08, vou na 2-0. Abatendo o Juliette, temos o Lula próximo da cópia. Qual é o Salvador e Léo, via Golf 677, plano Yankee inicialmente 100, em Coral modifica para 085, após prossegue visual. Saída é a Coral, decola da 1-0, primeira curva à direita. Transpone 0253 e o controle Salvador 120.8. Nós confirmamos o transpone 0253 e a saída é Coral, ok? Coronel Champão, Juliette, estamos de louco. 197 aos 45, 128, Boa Viagem. Boa tarde, bom dia, bom serviço, meu amigo. 5595, alinhado e mantenha o 90. Alinhado, mantenha o 90, 5595. Como 397, boa tarde, contato reverso, saída da El. Da El, 397. Lima Alfa Yankee no localizador. Papo Romeu Lima Alfa Yankee, complete LF, chame torre 1895. Torre 1895, ó. Instalador, bom dia, Papo Romeu Lima Alfa Yankee. Papa Romeo Lima Alfa Yankee. Lima Alfa Yankee, reporte externo, baixado, checado. Vou entrar no externo, baixado, travado, Lima Alfa Yankee. O Delta, mantenha o ponto zero. Lima Alfa Yankee vai prosseguir para 10 ou para 17? Tá 1 no zero, senhor. Aos 48, 908, obrigado. 208, obrigado. Salvador, bom dia, 355-95, cruzando meu pé e saída coral. 355-95, contato radar, saída coral. Autorizado no 0970 graus, 15.9.021. Gente, passou externo, baixado e travado, Lima Alfa Yankee. Ok, gente, frequência livre, Guardião 02. Da TB 5595, pode procurar o que é presente? Chama pro 6140, será? 6140, chame Recife na frequência 12685, alterna 2545. 2685, 2545, boa tarde, senhor. Controle Salvador, pastor, tudo certo. Confirme. Pastor, tudo certo. Pastor 17, aciona identificação, mantém nível 100. Foi na proa da posição Pelo, chama pra descida. Contato do radar, passando ponte. Tá no ideal de descida, identificou o pastor 17. Essa descida se possível a posição duna, principal e elétrico, próximo. Finalmente vou na proa de Pelo e desça para o 040, pastor 17. Descada até o 040 na proa de Pelo, pastor 17. Uno direito, 129. Já venceu, o senhor fez alguma DLA? 7, eu vou encontrar, tá em contato com a sala S, já chamo o senhor pra cópia. Confirme, pessoal. Papá Romeu Lima Alfa Yankee. Eu sei, Papá Romeu Lima Alfa Yankee. Sete Lima Alfa Yankee, confirme o pátio, o pátio 3. Sete cruzado Alfa, cruzar Alfa em direção àquilo para o pátio 3, Lima Alfa Yankee. Uno 397, chamei o Centro Recife, 1251, alternativa 3325. 513325, tem um bom serviço, senhorita. Obrigado. Alta ao 54, controle 1208, vou ver. 208, tá lá. Controle, papapão, Juliano travou. Passa a cidade Bravo Delta, contato radar para o 090, na saída Conde. 090, na saída Conde, Bravo Delta. Estou filmando a faixa da radial 305 por quantas milhas? 10 milhas, ok. Radial 305, decolando da 197, seu PFA decolando da 197 ou 35? Sete, autorizado, Salvador, Itaperaba, porta direta 105, decolando da 197, curva na direita, ingressando no corredor Axé, restrito no meu pés, aguardando liberação do controle, transponder 5421, no controle Salvador 120.8. Juliette Bata, 01 na bordo? 02? Essa apenas aguarda a conferência, da transferência, ok? Ajuste 1021, Mike e Juliette, aguardando para transferência. Autoridade de salvamento por conta e risco, aguardando para transferência, Mike e Juliette. Já siga Lima Alfa Yankee. Cuidado com o corte. Cuidado com o corte. Boa. Bom dia. Gol no 718, informação óbvia. O 738 na chegada Mari, descendo para o 050. Na chegada Mari, 050 descida, gol no 718. Pessoal, 7 marca de Juliette apenas confirmando sua faixa de 100 milhas, né? Você nos confirma quantas milhas faz novamente, por gentileza? É 115 milhas, tá, agora estou 1895, ajuste 1021, marca de Juliette. Chame para ingresso na pista 7, o Mike Eco Juliette. Mike, Eco, Juliette, livre ingresso, chame aliado e pronto. Juliette, livre decolagem, 97190 graus, 15 nós. Senhor de Salvador, bom dia, WebJet 5722. Jet 5728, chega da Mari, desceu 050. 050 na Mari, com a chance de voar e SAP, senhor, nos livraria de algumas informações à frente. Alívio o desvio, inicialmente na prova de TAP. Solo na pedra do Guilherme. Ao 03, 128, boa viagem. Obrigado. Grande Salvador, muito boa tarde. São Paulo, meu mestre, é do Guilherme. Alfa Romeo Mike Eco Juliette, prossiga. Ingressando no corredor acesso, 1000 pés na sua. Mike Eco Juliette, acione normal no transponder, mantém um corredor axé. É, agora recebendo as informações do transponder, mantenha um no meu pé, reporte farol da barra. Reportar farol da barra, mas é tudo. Solo, bom dia, gol 1260, seguinte da Papá. 260, Papá, correto, Juxama 021, pronto para cópia. Afirmo. Obrigado, Salvador, Recife, vieram para o Whisky 58, nível de voo 390. Saída Pulca, transição Caju. Levar da pista 1-0, com a primeira curva esquerda. Transponder 5564 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Copiado Recife, Aperuíto 58, nível 390. Pulca, transição Caju. Decola da 1-0 com curva esquerda. Aciona 5564, controle 208, voo 1-2-0.